Distribuição Sony Pictures Entertainment. Monty Python, em busca do cálice sagrado. Umas férias na Suécia este ano. Para ver seus lindos lagos. O maravilhoso sistema telefônico. Muitos animais ferozes. Os personagens, situações mostradas e nomes usados são fictícios. E qualquer semelhança com nomes, personagens ou fatos reais são mera coincidência. Assinado Richard Nixon. Incluindo o alce majestoso. Uma vez um alce mordeu minha irmã. Ela escrevia suas iniciais no alce com a ponta afiada de uma escova de dente, presente de seu cunhado Svent, dentista em Oslo e astro de filmes norueguês. Desculpe a falha na legenda, os responsáveis foram demitidos. Cuidado, mordidas de alce podem ser bem terríveis. Desculpem novamente a falha na legenda, os responsáveis pela demissão do pessoal que foi demitido foram demitidos. Os diretores que continuaram os créditos depois da outra demissão informam que foram demitidos. Os créditos foram inconcluídos num estilo bem diferente a duras penas de última hora. Dirigido por 40 lhamas do Equador bem treinadas, 6 vermelhas da Venezuela, 142 do México, 14 guanacos do Chile, parentes da lhama. Lhama de Brixton, 76 mil lhamas a pilha da fazenda Lhama Pura Limitada. Inglaterra, 932 d.C. Espere! Pare! Quem vem lá? Sou eu, Arthur, filho de Uther Pendragon, do castelo de Camelot. Rei dos bretões, que derrotou os saxões, soberano de toda a Inglaterra. Ah, conta outra. Sou sim. E este é meu fiel servidor, Patsy. Viajamos por toda a terra em busca de cavaleiros para se unirem à minha corte em Camelot. Devo falar com seu senhor e mestre. O quê? Viajaram a cavalo? Isso. Vocês estão usando cocos. Como? Vocês têm duas metades de um coco e estão batendo uma na outra. E daí? Estamos viajando desde que a neve cobriu esta terra. Pelo reino da Mércia, pelo... Onde vocês conseguiram cocos? Nós achamos. Acharam? Em Mércia? O coco é tropical. Como assim? Aqui é uma zona temperada. A andorinha voa para o sul com o sol. O martinete ou a douradinha procuram climas mais ou menos no inverno. Mas não são aves raras em nossa terra. Está insinuando que os cocos migram? De forma alguma. Podem ser carregados. Como? Uma andorinha carregando um coco? Ela pode agarrar a casca. A questão não é onde vai agarrar. É uma simples questão de peso, senhor. Um pássaro de 150 gramas não aguenta um coco de 500 gramas. Isso não importa. Vá dizer a seu mestre que Arthur da corte de Camelot está aqui. Presta atenção. Para manter a velocidade, uma andorinha precisa bater as asas 43 vezes por segundo, correto? Por favor. Eu tô correto? Não me interessa. Uma andorinha africana poderia carregá-lo. Ah, sim. Talvez uma andorinha africana, mas uma europeia, não. Pelo menos é o que eu acho. Ah, eu concordo com você. Vá perguntar ao seu mestre se quer se unir à minha corte em Camelot. Por outro lado, as andorinhas africanas não migram. Ah, sim. Mesmo assim, não poderiam trazer cocos. Ah, espere. E se as duas andorinhas carregarem juntas? Não, elas teriam que colocar uma corda. Simples. Usaria um ramo de trepadeira. Tá. Preso debaixo das plumas traseiras? E por que não? Tragam seus defuntos! Tragam seus defuntos! Tragam seus defuntos! Tragam seus defuntos! Tragam seus defuntos! Tragam seus defuntos! Tragam seus defuntos! Tragam seus defuntos! 9 centavos. Tragam seus defuntos! Tragam seus defuntos! Tragam seus defuntos! Tragam seus defuntos! Aqui está. Pode contar. 9 centavos. Eu não estou morto! O quê? Nada, aqui estão seus 9 centavos. Eu não estou morto! Mas ele disse que não está morto. Está sim. Não estou! Não está. Ele vai morrer logo, ele está muito doente. Estou melhorando! Não está não, você vai morrer logo. Não posso aceitá-lo assim. É contra o regulamento. Eu não quero ir na carroça. Deixa de manhã, não seja criança. Eu não posso aceitá-lo. Eu me sinto bem. Me faça esse favor. Não posso. Dá pra você esperar um pouco, não vai demorar, ele vai morrer logo. Tenho que ir aos Robinsons. 9 pessoas morreram hoje. E quando vai voltar? Na quinta. Acho que vou dar uma volta. Você não engana ninguém, sabia? Escuta, você não pode fazer nada. Estou feliz, feliz, estou feliz, feliz. Muito obrigado. De nada. Até quinta. Até lá. Quem é esse? Não sei. Deve ser um rei. Por quê? Não está coberto de estrume. Mulher velha! Homem! Homem, desculpe, que cavaleiro mora naquele castelo? Eu tenho 37. Como? Tenho 37 anos, não sou velho. Não posso chamá-lo de homem? Pode me chamar de Dennis. Não sabia que se chamava Dennis. Também não se preocupou em perguntar, não é? É, pedi desculpas por ter falado velha, mas de costas você parece... O problema é que você me trata como se eu fosse inferior. Mas eu sou um rei. Ah, um rei? Mas que bom, hein? E como conseguiu? Explorando a classe operária? Não abrindo mão dos velhos dogmas imperialistas que perpetuam as diferenças sociais e econômicas em nossa sociedade? Se algum dia houver progresso, nossa, então... Nossa, que beleza de terra! Olha, olha só. Como vai? Como vai, boa senhora? Sou Arthur, rei dos Bretões. De quem é aquele castelo? Rei de quem? Dos bretões. Quem são os bretões? Somos nós, todos nós somos bretões. E eu sou o seu rei. Não sabia que tínhamos um rei. Somos uma coletividade autônoma. Você está enganado. Vivemos em uma ditadura. Vivemos numa eterna autocracia em que a classe operária sempre... Você e sua classe outra vez, né? Mas é isso que importa. Se as pessoas pudessem... por favor, boas pessoas. Eu tenho pressa. Quem mora naquele castelo? Ninguém mora lá. Quem é seu senhor? Não temos senhor. Como? Eu já falei, nós somos uma comunidade anarco-sindicalista. Nós revezamos semanalmente como diretores executivos. Sim. Mas as decisões do diretor são ratificadas na reunião quinzenal. Eu entendo. Pela maioria, no caso de termos uma CPI... Cale essa boca! E por uma maioria de 2/3 em caso... Cale-se! Eu exijo que se cale! Exige? Quem ele pensa que é? Sou seu rei! Ah, eu não votei em você! Os reis não são eleitos! Então, como é que se tornou rei? A dama do lago. Seu braço, coberto com o mais puro samito cintilante, ergueu Excalibur da superfície da água, anunciando, por divina providência, que eu, Arthur, deveria carregar Excalibur. Por isso sou seu rei. Escuta, mulheres estranhas em lagos distribuindo espadas não são alicerce para um sistema de governo. O poder executivo supremo provém de um comando das massas e não de uma cerimônia aquática ridícula. Fique quieto! Olha, você não pode querer exercer o poder supremo só porque uma vadia jogou uma espada pra você. Cale a boca! Se eu saísse por aí dizendo que era imperador só porque uma sirigaita lançou uma cimitarra pra cima de mim, me prenderiam! Cale-se! Cala a boca! Viram? A violência é inerente ao sistema! Cale a boca! Viram? A violência é inerente ao sistema! Socorro, socorro! Estão me reprimindo! Seu camponês maldito! Se entregou. Vocês ouviram? Vocês ouviram? É isso que eu digo. Viram como ele me reprimiu? Você viu, não viu? Luta com a força de muitos homens, senhor cavaleiro. Eu sou Arthur, rei dos bretões. Busco os melhores e mais bravos cavaleiros para se unirem a mim e minha corte em Camelot. O cavaleiro provou ser digno. Quer se juntar a mim? Isso é um pesar. Que assim seja. Vamos, Patsy. Ninguém passará. Como? Ninguém passará. Eu não quero discutir, bom senhor cavaleiro, mas devo atravessar a ponte. Então deverá morrer. Eu exijo de você, como rei dos bretões, que se afaste já. Eu não sairei por ninguém. Que assim seja. Oh! Agora afaste-se, digno adversário. Foi só um arranhão. Só um arranhão? Perdeu o braço? Não perdi. Então, o que é isso? Não é nada. Mentiroso! Vem aqui, ô mariquinha! A vitória é minha! Agradecemos, senhor, que em... Pode vir, vai, levanta! O quê? Eu tô te atacando! É corajoso, senhor cavaleiro, mas eu venci! Oh, já chega pra você, é? Veja, seu infeliz, você não tem braços! Tem, sim. Veja! É só superficial. Pare com isso! Pedroso, mariquinha! Eu vou arrancar sua perna! Direita! Direita? Você me paga! Eu o quê? Vem aqui, vem! O que vai fazer? Sangrar em cima de mim? Eu sou invencível! Ora, você é um louco! O Cavaleiro Negro sempre triunfa! Eu vou atacá-lo! Pode vir, vem, vem, vem! Está bem. Nós empatamos. Venha, Patsy. Ah, já entendi. Vai fugir, né? Grande covarde! Volte aqui e me enfrente! Eu vou morder suas pernas! Vem cá! Pia Jesu Domine, Dona Eis Requiem. Pia Jesu Domine, Dona Eis Requiem. Pia Jesu Domine, Dona Eis Requiem. Uma bruxa! Encontramos uma bruxa! Uma bruxa! Encontramos uma bruxa! Encontramos! Encontramos uma bruxa! Bruxa! Encontramos uma bruxa! Encontramos uma bruxa! Encontramos uma bruxa! Uma bruxa! Uma bruxa! Encontramos uma bruxa! Uma bruxa! Encontramos uma bruxa! Uma bruxa! Queime ela! Encontramos uma bruxa! Podemos queimá-la? Queime ela! Queime! Como sabem que é uma bruxa? Ela se parece com uma bruxa! É, está aqui! Veja! Tragam-na aqui! Que bruxa! Eu não sou uma bruxa! Mas está vestida como bruxa. Eles me vestiram assim. É mentira, não, que não, é isso? É mentira. Este nariz não é meu, é postiço. Então? Tá, nós colocamos o nariz. O nariz? E o chapéu, mas ela é uma bruxa. Queima ela! Vocês a vestiram assim? Não! Um pouco. Mas ela tem uma verruga. Por que acham que ela é uma bruxa? Ela me transformou numa salamandra. Salamandra? Eu melhorei. Queimei ela a si mesmo! Silêncio! Existem outras maneiras de saber se ela é uma bruxa. Existem? Ah. Como? Conta pra gente! Nós queremos saber! Digam-me, o que fazem com as bruxas? Queimam! O que mais queimam além de bruxas? Mais bruxas! Madeira! Então, por que as bruxas queimam? Porque são feitas de madeira? Isso! É verdade. Então, como sabemos se ela é feita de madeira? Erguemos uma ponte com ela. Ah, também se fazem pontes de pedra. É mesmo. A madeira afunda na água? Não. Não, flutua! Joga ela no lago! Vamos jogar ela no lago! O que mais flutua na água? Bom, maçã, pedregulhos, cidra, molho de carne, cereja, lama. Não. Igrejas, chumbo. Um pato. Exatamente. Então, pela lógica... Se ela tiver o mesmo peso de um pato, Ela é feita de madeira. E, portanto... É uma bruxa! É uma bruxa! É uma bruxa! É uma bruxa! Teremos que usar a balança grande. Agora, retirem os apoios. Eu me rendo. Queima! Quem é o senhor que é tão sábio em matéria de ciência? Eu sou Arthur, rei dos Bretões. Meu soberano. Meu bom senhor cavaleiro virá comigo para Camelot e se unirá a nós na Távola Redonda. Meu soberano, será uma honra. Qual é o seu nome? Bedevere, meu soberano. Então eu lhe nomeio Sir Bedevere, cavaleiro da Távola Redonda. O livro do filme. O sábio Sir Bedevere foi o primeiro dos cavaleiros do rei Arthur. Mas outros nomes ilustres em breve se juntaram. Sir Lancelot, o bravo. Sir Galahad, o puro. E Sir Robin, o não tão bravo como Sir Lancelot, que quase lutou com o dragão de Agnor, que quase enfrentou a cruel galinha de Bristol e que se borrou todo na batalha de Badon Hill. E o apropriadamente nomeado Sir que não aparece nesse filme. Juntos formavam um grupo cujos nomes e feitos seriam recontados através dos séculos. Os Cavaleiros da Távola Redonda. Por isso, meu soberano, sabemos que a Terra tem formato de banana. Tanto conhecimento me impressiona, Sir Bedevere. Explique como a bexiga do carneiro pode ser usada para prevenir terremotos. Certamente, senhor. Veja, meu soberano. Camelot. Camelot. Camelot. É só uma maquete. Cavaleiros, bem-vindos ao novo lar. Cavalguemos até Camelot. Knights of the Round Table, we dance when we're able. We do routines and corner scenes with footwork impeccable. We dine well here in Camelot, we eat ham and jam and spam a lot. We're Knights of the Round Table, our shows are formidable. So many times we give and rhyme to our quiet dancing able. We're off and mad in Camelot, we sing from the diaphragm. I have to push the pram a lot. Não, pensando bem, não vamos para Camelot. É um lugar idiota. Claro. Arthur. Arthur, rei dos Bretões. Não se abaixe. Uma coisa que eu não suporto é quando as pessoas se abaixam. Desculpe. E não se desculpe. Sempre que falo com alguém, é desculpa pra cá, perdão pra lá, e eu não mereço. O que está fazendo agora? É desviando o olhar, senhor. Não faça isso. Parece que aqueles salvos idiotas são tão deprimentes. Pare já com isso. Sim, senhor. Isso. Arthur, rei dos Bretões. Os cavaleiros da Távola Redonda cumprirão uma tarefa para que seja um exemplo nesses tempos tão difíceis. Boa ideia, senhor. Claro que é uma boa ideia. Veja, Arthur, esse é o cálice sagrado. Observe atentamente, Arthur, pois é sua tarefa sagrada procurar esse cálice. Este é seu objetivo, Arthur. A busca do cálice sagrado. Uma bênção do Senhor. Deus seja louvado. Uau. A busca do cálice sagrado. Quem está aí? É o Rei Arthur e estes são os Cavaleiros da Távola Redonda. De quem é este castelo? Este é o castelo do meu mestre, Guy de Lombard. Vá dizer ao seu mestre que Deus nos encarregou de uma missão sagrada. Se ele nos der comida e abrigo por esta noite, poderá se unir a nós na busca do cálice sagrado. Eu vou perguntar, mas acho que ele não está interessado. É que ele já tem um, compreende? O quê? Ele disse que já tem um. Tem certeza que ele tem um? Tem, sim. E é bem bonito, monsieur. Eu disse pra ele que já temos um. Então, podemos subir e dar uma olhada? É claro que não. Vocês são ingleses, monsieur. E você, o que é? Eu sou francês. Por que acha que eu tenho todo esse sotaque? Oh, rei Tom. O que você faz na Inglaterra? Não te interessa. Se não nos mostrar o cálice, teremos que tomar o castelo à força. Vocês não nos amedrontam, ingleses vira-latas. Vão plantar batatas, seus grandes debiloides. Eu assou o meu nariz e você, famoso rei Arthur. Vocês, seus tolos cavaleiros ingleses. Mas que homem esquisito. Veja bem, meu bom homem! Eu não quero mais falar com você, seu cabeça oca limpador de gamela. Eu vou soltar um pum em você. Sua mãe era um hamster e seu pai tinha cheiro de sabugueiro. Tem alguém aí com quem eu possa falar? Não, e agora vão embora ou vou ter que insultá-los de novo. Esta é a sua última chance! Eu já fui mais que razoável. Cherchez la vache. Quê? Quê? Cherchez la vache. Se não obedecer às minhas ordens, eu terei de... Minha massa! Vamos, vamos! Atenção! Atacar! Acaba com eles. Não. Senhor, eu tenho um plano, senhor. Thank you. O que será que é isso? Um presente. Hã? Um presente. Ah, um presente. É, isso mesmo. Hã? Vamos lá, vamos lá. Ah? Vamos. Vamos empurrar. Vamos. Ajuda aqui. Mas e agora? Muito bem, escutem. Agora, Lancelot, Galahad e eu esperamos até anoitecer e saímos de dentro do coelho, pegando os franceses de surpresa. Não apenas de surpresa, mas totalmente desarmados. Quem sai de dentro? Lancelot, Galahad e eu saímos de dentro do coelho e... escute, se construirmos um texugo grande de madeira... Corram! Corram! Vamos! Saiam! Vamos! História para a escola, tomada 8. Ação! A derrota no castelo parece ter historiador famoso. O rei Arthur. A crueldade do insulto francês o pegou totalmente de surpresa. Arthur se convenceu de que seria preciso uma nova estratégia para que a busca do cálice sagrado fosse um grande sucesso. Arthur consultou seus cavaleiros mais próximos e concluiu que deveriam se separar e cada um procurar o cálice, e eles fizeram o seguinte. Frank! A história de Sir Robin. Então os cavaleiros se separaram. Sir Robin foi para o norte, pela escura floresta de Ewen, acompanhado de seus menestréis favoritos. Bravely bold Sir Robin, brought forth from Camelot. He was not afraid to die, oh brave Sir Robin. He was not at all afraid to be killed in nasty ways. Brave, brave, brave, brave Sir Robin. Morte certa 1. He was not in the least bit scared to be mashed into a pulp. Or to have his eyes gouged out and his elbows broken. To have his kneecap split and his body burned away. And his limbs all hacked and mangled, brave Sir Robin. His head smashed in and his heart cut out and his liver removed. And his bowels unplugged and his nostrils raped and his bottom burnt off and his penis... Chega! Chega! Chega de música, rapazes! Parece que há trabalho sujo por aí. Anarco-sindicalismo é uma forma de preservação da liberdade. Dennis, esqueça a liberdade. Não deixe a lama cair. Pare! Quem és tu? He is brave Sir Robin, brave Sir Robin. Cala a boca. Ninguém importante. Eu só estava passando por aqui. O que quer? Cala a boca. Nada mesmo. Eu só quero... passar, senhor cavaleiro. Não passará! Na verdade, eu sou um cavaleiro da Távola Redonda. Um cavaleiro da Távola Redonda? Sou, sim. Neste caso, vou ter que matá-lo. Eu devo? Eu acho que não. O que eu acho? Que deve matá-lo. Vamos ser bons com ele. Cale-se! Mas eu... Rápido, pede a espada. Eu quero cortar a cabeça dele. Corte a sua própria cabeça. Isso, nos faça esse favor. Como? Fica tagarelando o tempo todo. Tem sorte de não estar do lado dele. Como assim? Você ronca. Eu não. Você é que tem mau hálito. E por que você não escova meus dentes? Querem parar de brigar e vamos tomar um chá? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos matá-lo primeiro e depois tomar chá com biscoito. Isso. Biscoito tudo bem, não. Tudo bem, sem biscoito, mas vamos matá-lo assim mesmo, entenderam? Isso. Ele deu no pé. É verdade, se mandou. Brave Sir Robin ran away. Não. Bravely ran away, away. Não fugi. When danger reared its ugly head, he bravely turned his tail and fled. Não. Brave Sir Robin turned about and não dei, não. He chickened out, bravely taking to eu não fiz isso. A very brave retreat. Oh, brave Sir Robin. Nunca. História de Sir Galahad. Gentil senhor cavaleiro, bem-vindo ao Castelo de Antraz. Castelo de Antraz? Isso. Não é um nome muito bom, não é? Ah, mas nós somos boas e vamos atender todas as suas necessidades. Vocês são guardiãs do cálice sagrado? Do quê? Do cálice, ele está aqui? Oh, o senhor deve estar cansado e deve descansar um pouco. Medite, Scrapper. Sim, Zuti. Prepare uma cama para o nosso convidado. Ai, obrigada, Zuti. Obrigada. Saiam, saiam, escudeiras. As camas aqui são quentinhas, macias e muito, muito grandes. Olha, eu... Qual é o seu nome, belo cavaleiro? Sir Galahad, o casto. Eu sou o Zuti, apenas Zuti. Oh, venha comigo. Olha, por favor, em nome de Deus, me mostre o cálice. Oh, o senhor sofreu muito. O senhor está delirando. Mas eu vi, ele está aqui. Sir Galahad, não seria tão descortês em recusar a nossa hospitalidade? Bem, Oh, eu receio que nossa vida pareça muito entediante, calma, comparada com a sua. Somos apenas 8 grupos de 20 louras e morenas entre 16 e 19 anos e meio. Isoladas neste castelo, mas sem ninguém para nos proteger. Oh, é uma vida solitária. Tomar banho, se vestir, se despir, fazer lingerie insinuante. Não estamos acostumadas a belos cavaleiros. Não, venha, deite-se aqui. Oh, mas o senhor está ferido. Não é nada. Deve ver um médico imediatamente. Não, por favor, deite-se. Tente relaxar. Nós temos que examiná-lo. Elas são médicas? Elas têm treinamento básico em medicina. Não, deve tentar descansar. Doutora Piglet, Dr. Winston, exerçam sua função. Tente relaxar. Tem certeza de que isso é necessário? Nós temos que examiná-lo. Não tem nada de errado aí. Por favor, somos médicas. Isso não! Eu jurei castidade. Volte já pra cama. Não me atormentem mais. Eu vi o cálice. Não tem cálice aqui. Eu vi. Eu vi. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Zut? Não, eu sou o Dingo, a gêmea idêntica da Zut. Ah, com licença. Aonde você vai? Eu vou procurar o cálice. Eu vi o cálice aqui neste castelo. Não. Oh, não. Aquela Zut malvada. O que foi? Oh, Zut danada e malvada. É que ela está acendendo o farol que tem a forma de um cálice. E não é a primeira vez que isso acontece. Não é o verdadeiro cálice? Oh, Zut danada, malvada, perversa. Ela é uma pessoa muito má e deve pagar por isso. Acham que essa cena deveria ser cortada? Nos preocupamos quando o pessoal escreveu esta cena. Mas agora estamos contentes. Acho que está melhor que as anteriores. Pelo menos o visual da nossa melhorou. A nossa era engajada não tinha um monte de piadas de sexo. Mas podem continuar. Isso, continuem assim. Continuem! Nossa, eu estou gostando dessa cena. Então, continue. Oh, Zulti, danada e malvada. Ela tem que pagar por isso. No castelo de Antraz, existe um castigo para quem acender o farol em forma de cálice. O senhor tem que amarrar-lhe uma cama e dar palmadas nela. Palmadas, palmadas, palmadas! O senhor deve lhe dar umas palmadas e aí fazer o que quiser com ela. E depois, palmadas em mim. Em mim também! Em mim! E isso deve em dar umas boas palmadas em todas nós. Palmadas, palmadas, palmadas, palmadas, palmadas! E depois das palmadas, sexo oral. Sim, sim, sexo oral? Sexo oral! Eu posso ficar mais um pouquinho. Chega lá! Ah, olá. Depressa. O quê? Depressa. O quê? Está correndo grande não, perigo. Não, eu tô bem. Perigo, silêncio, viu, tentadora? É, ela tem razão. Vamos proteger sua saída. Eu tô bem, eu tô bem. Espera. Olha, eu dou conta de todas sozinho. Ei, ele dá conta da gente sozinho. Vai, Senegal. Anda. Eu tô falando, eu consigo dar conta de todas facinho. É, deixa ele dar conta da gente facilmente. Espera, por favor, eu vou acabar com elas. São só 150. É, ele vai acabar com a gente facilmente. Sem ele, não teríamos chance. Droga! Estava correndo um grande perigo. Eu não concordo. Era um perigo terrível. Não, deixe-me voltar e enfrentar o perigo. Não, é perigoso demais. É meu dever passar por provas de perigo, meu caro. Temos que encontrar o cálice sagrado. Deixe-me passar por um pouco de perigo, por favor. Não, não, é saudável. Eu acho que você é gay. Não sou, não. Sir Lancelot salvou Sir Galahad de todas aquelas tentações, mas não estavam perto de encontrar o cálice. Enquanto isso, o rei Arthur e Sir Bedivere, não muito distantes do voo de uma andorinha, tinham descoberto uma coisa. Uma andorinha sem carga, é claro. Estavam a mais de 2 voos de andorinha com carga. 4, na verdade, com um coco numa corda entre eles. Quer dizer, se os pássaros fossem... Continue! Mas enfim, na cena 24, que é uma cena de arrasar com boa interpretação, Arthur encontra uma pista vital. Não há andorinhas, mas acho que dá para escutar. Oh! E esse mago de quem fala? Ele viu um cálice? Onde ele mora? Velho, onde ele mora? Ele conhece uma caverna. Uma caverna que ninguém jamais entrou. E o cálice? O cálice está lá? O perigo é grande, já que depois da caverna se encontra a garganta do perigo eterno que ninguém jamais cruzou. Mas e o cálice? Onde está o cálice? Procure a ponte da morte. A ponte da morte que leva ao cálice? São vocês? Somos os cavaleiros que dizem... Ni! Não, os cavaleiros ni, que dizem ni. Ni! Os próprios! Quem são eles? Somos os guardiões das palavras sagradas... Ni... Peng... E... Ni... Wom! Quem as escuta não sobrevive para contar a história. Os cavaleiros que dizem ni... exigem um sacrifício. Cavaleiros de Ni, somos simples viajantes à procura do mago que vive depois desta floresta. Não, não! Ni! Diremos Ni outra vez a vocês, se não nos acalmarem. E o que é que vocês querem? Nós queremos... canteiro de arbustos! O quê? Ni! Ni! Ni! Ni! Por favor, chega! Vamos procurar um canteiro de arbustos. Devem voltar com um canteiro, senão... vocês não conseguirão atravessar esta... floresta vivos. Cavaleiros de Ni, vocês são justos. Voltaremos com um canteiro de arbustos. Que seja bonito... é claro. E não muito caro. Sim. Agora... vão! Um cavaleiro passou por aqui. E o matou. Você cai fora também! Tempo maldito! A história de Sir Lancelot. Um dia, meu rapaz, tudo isso será seu. As cortinas? Não, as cortinas não, rapaz. Tudo que você vê cobrindo as colinas e vales desta terra, este será seu reino. Mas, mamãe... Papai, rapaz. Mas, papai, eu não quero nada disso. Escuta aqui. Eu construí este reino do nada. E quando eu comecei, tudo isso daqui era um pântano. Os outros reis diziam que era louco de fazer um castelo em um pântano. Mas eu construí mesmo assim. Só para mostrar para eles. O castelo afundou no pântano. Construí um segundo. Que afundou no pântano. Então construí um terceiro. Se incendiou, caiu e afundou no pântano. Mas o quarto castelo ficou de pé. E esse é o que será seu, rapaz. O castelo mais sólido dessas ilhas. Mas eu não quero nada disso. Eu prefiro... Prefere o quê? Eu prefiro apenas cantar. Para com isso, para com isso. Você não vai cantar comigo aqui de jeito nenhum. Escuta aqui. Em 20 minutos você vai se casar com uma moça cujo pai é dono das maiores terras de toda a Inglaterra. Mas eu não quero terra. Escuta, Alice. Herbert. É, Herbert. Vivemos num pântano. Precisamos de toda a terra possível. Mas eu não gosto dela. Não gosta dela? O que ela tem de errado? Ela é bonita, ela é rica, ela tem enormes lotes de terras. Eu sei, mas eu quero me casar com uma moça que tenha alguma coisa especial. Pode cortar, pode parar com esse negócio. Olha, vai se casar com a princesa sortuda. E é melhor você se acostumar com essa ideia. Guardas! Não deixem que o príncipe saia do quarto até eu vir buscá-lo. Não sair do quarto mesmo que venha buscá-lo. Não, não. Até eu vir buscá-lo. Até o senhor vir buscá-lo, não deveremos entrar no quarto. Não, não, não. Vão ficar no quarto e não vão deixá-lo sair. E o senhor virá buscá-lo. Exato. Não temos que fazer mais nada, só não deixá-lo entrar no quarto. Não, não. Sair do quarto. Sair do quarto, isso. Tá certo? E se nós... O que, que nós, é agora? Se nós... Olha, é bem simples. Vocês vão ficar aqui e não vão deixar ele sair do quarto. Está certo? Ótimo. Eu me lembrei. Ele pode sair do quarto com a gente? Não, não, não, não. Ele tem que ficar aqui. Não deixem... Isso, isso. Ele tem que ficar aqui, é claro. Mas se tivermos que sair, ele não, pode... Não, não, não. Ele tem que ficar aqui. Até o senhor ou alguém... Alguém, não, senhor. Só eu. Até o senhor... Voltar. Voltar. Tudo bem? Tudo. Ficaremos aqui até o senhor voltar. E não deixem ele sair. O quê? Não deixem ele sair. O príncipe? Isso, não deixem ele sair. Ah, sim, claro. Eu pensei que se referisse a ele. Seria uma idiotice ter que tomar conta de um guarda. Entendido? Ah, com certeza, sem problemas. Ótimo. Para onde vão? Vamos com o senhor. Não, não, eu quero que fiquem aqui e quero que não deixem ele sair. Ah, entendi, claro. Mas, papai... Fique calado e vista sua roupa. E nada de cantar. E vai tomar um copo d'água. Muito bem, Concorde. Ah, obrigado, senhor. É muito gentil. E outra vez. Ah, aqui vamos nós. Firme. Agora, vamos lá. O grande salto. Ah, venha, Concorde. Mensagem para o senhor. Concorde. Concorde, fale comigo. A quem encontrar este bilhete, meu pai me aprisionou e quer que eu me case contra a minha vontade. Por favor, por favor, por favor, venha me salvar. Estou na torre alta do castelo do pântano. Finalmente, um chamado, um grito de agonia. Esse pode ser o sinal que nos levará ao cálice sagrado. Bravo, bravo, Concorde. Você não terá morrido em vão. Mas eu não morri, senhor. Você não terá sido ferido mortalmente em vão. Acho que eu consigo sobreviver, senhor. Entendo. Acho que estou bem para acompanhá-lo, senhor. Não, não, meu bom Concorde. Fique aqui. Enviarei ajuda assim que terminar o resgate ousado e heróico do meu próprio... Jeito, senhor? Jeito! Eu me sinto bem, senhor. Adeus, meu bom Concorde. Então, eu fico aqui mesmo, não é, senhor? É. Que linda. Olha o véu. É? Ficou lindo. Os cabelos. Até já. Bom dia. Bom dia. Ah! entrar no quarto. Oh, Bela, seu humilde servidor Sir Lancelot de Camelot. Eu vim para levar... Oh, desculpe, senhor. Recebeu meu bilhete? Sim, eu recebi seu bilhete. O senhor veio me salvar? Não, veja eu bem... Sabia eu sabia que alguém viria. Eu sabia que em algum lugar por aí deveria haver alguém. Pare com isso! Pare com isso! Pare com isso! Pare! Quem é o senhor? Sou seu filho. Não, você não! Ah, eu sou o Sir Lancelot. Ele veio me salvar, papai. Não tire conclusões apressadas. O senhor matou todos aqueles guardas? Matei. Desculpa. Cada um custa 50 libras. Eu lamento muitíssimo. Não, não era minha intenção fazer isso. Não tenha medo dele, Sir Lancelot. Eu preparei uma corda, olha só. Matou 8 convidados também? É que eu pensei que o seu filho fosse uma mulher. Ah, isso dá pra entender. Rápido, Sir Lancelot, rápido! Cala a boca! Ele matou até o pai da noiva, imbecil! Não era minha intenção. Não era sua intenção? Enfiou a espada na cabeça dele? Oh, não. Ele está bem? O senhor chutou o peito da noiva. Isso também vai me custar uma fortuna. Bom, eu posso explicar. Eu estava na floresta, saindo de Camelot para o norte, quando recebi o bilhete. O senhor disse que é de Camelot? Rápido, Sir Lancelot, eu rápido. Sou um cavaleiro do rei Arthur. O castelo de Camelot é bonito. É bom para criar porcos. É? Venha, estou pronto! Gostaria de tomar uma bebidinha? Ah, é muita bondade sua, senhor. Estou pronto! O senhor é muito compreensivo. É, quando estou desse jeito, às vezes exagero um pouco. Ah, claro, claro, eu entendo. E aqui é o salão principal. Eu estou pensando em quebrar essas paredes para ficar maior. Lá está ele! Me desculpe, viu como é? Eu perco as estribeiras. Eu lamento muito, peço que me desculpem, mas por favor. Mas ele matou o padrinho! Esperem! Esperem, por favor, esperem! Este é Sir Lancelot, da corte de Camelot. Ele é um bravo e influente cavaleiro e meu convidado de honra hoje. Olá. Mas ele matou minha tia! Por favor, Esta é simplesmente uma ocasião agradável. Não vamos brigar e discutir para saber quem matou quem. Estamos aqui hoje para presenciar a união de dois jovens pelo laço sagrado do matrimônio. E, infelizmente, um deles, meu filho Herbert, acabou caindo e morrendo. Ah, coitado. Mas não quero pensar que perdi um filho. Eu prefiro pensar que ganhei uma filha. É isso aí. Por quê? Desde a morte trágica de seu papai... Ele não morreu. Desde que seu papai foi ferido mortalmente... Ele tá melhorando. Por quê? Desde que seu próprio pai, que, quando parecia se recuperar, sentiu, de repente, o abraço cruel da morte... Ele morreu. Quero que sua filha veja a mim como seu pai, no sentido real e legal da palavra. E tenho certeza de que a fusão, a união entre a princesa e o bravo e perigoso Sir Lancelot de Camelot. O quê? Vejam, o príncipe morto! Ele não está muito morto. Eu me sinto bem melhor. Mas você caiu do alto da torre, seu imprestável. Não, eu fui salvo no último momento. Como? Eu vou contar. Não, de jeito nenhum. Não, desse jeito não. Não! Parem! Parem! Rápido, senhor. Venha por aqui. Não, não combina com o meu jeito. Eu devo escapar de forma mais... dramática, senhor. Dramática. Com licença, alguém podia me empurrar, por favor? Cara, senhora! Por acaso sabe onde podemos comprar um canteiro de arbusto? Quem mandou você? Os cavaleiros que dizem Ni. Não! Não temos canteiros de arbustos aqui! Se não disser onde podemos comprar um canteiro de arbusto, meu amigo e eu diremos... Diremos... Ni. Faça o que quiser! Muito bem, se não nos ajudar espontaneamente, então... Ni! Não! Nunca! Não há canteiros! Ni! Nu! Não é assim, é Ni! Nu! Não, Ni, não está fazendo direito! Ni, agora sim, isso mesmo! Ni! Ni! Ni! Ni! Estão dizendo Ni para essa pobre mulher? Estou. Ora, mas que vida! Transeuntes brigões dizendo Ni para senhoras idosas. Há uma praga nessa terra. Nada é sagrado. Até quem prepara canteiros e arbustos sente a tensão da economia neste período da história. Você disse arbusto? Disse. Esse é o meu negócio. Sou o plantador. Meu nome é Roger, o plantador. Eu planto, colho e vendo arbustos. Ni! Não. Cavaleiros de Ni, trouxemos seu arbusto. Agora podemos ir? É um bom canteiro. Eu gosto principalmente dos louros. Mas temos um pequeno problema. E qual é? Não somos mais os cavaleiros que dizem... Ni! Ni! Ni! Agora somos os cavaleiros que dizem... Eki, pitang, zu, bong, glombros aqui. E devemos dar-lhes um teste. Qual é o teste, cavaleiros, que até bem pouco tempo diziam Ni? Em primeiro lugar, devem encontrar outro canteiro de arbustos. Outro canteiro de arbustos? Depois, tem que colocá-lo aqui ao lado deste canteiro de arbusto, mas, por favor, coloca mais alto para ficar em dois níveis, bonito e com uma passagem entre eles, tá? É isso mesmo! Passagem. Quando encontrarem os canteiros de arbusto, devem cortar a árvore mais alta da floresta com um arenque! Não faremos uma coisa dessas! Ah, por favor! Cortar uma árvore com um arenque? Isso é impossível! Não diga essa palavra! Que palavra? Não posso dizer! Basta falar que é uma palavra que os cavaleiros de Ni não podem ouvir! Se vocês não dizem qual é, como não podemos dizer isso? Ele falou que é isso! Não! Sem dizer E, não dá pra viver! Meu soberano é o Robin. Robin! Meu soberano. Que bom vê-lo. Não diga isso. Você ainda não desistiu do cálice sagrado? Não, nada disso. Disse a palavra outra vez. Eu estava procurando por isso. Na floresta. Não, isso está longe daqui. Parem de dizer a palavra! Não podemos ouvir essa palavra! Parem com isso! Ele disse de novo! É isso! Eu disse isso de novo! Foram dois issos! Ele veio a cavalo daquele lado. Ele veio cavalgando? Então, Arthur, Bedevere e Sir Robin saíram em busca do mago de quem o velho falou na cena 24. Do outro lado da floresta, encontram Lancelot e Galahad. E houve muita alegria. Na terra gelada de Neidor tiveram de comer os menestréis de Hobbit. E houve muita alegria. Um ano se passou. Do inverno à primavera. Ótimo. Da primavera ao verão. Do verão de volta ao inverno. E o inverno pulou a primavera e o verão e passou direto para o outono. Até que um dia... Cavaleiros, em frente! Vamos. tipo de homem é o senhor que consegue atear fogo sem uma pederneira ou material inflamável? Ah, sou um mago. E poderia me dizer o seu nome? Alguns me chamam de... Tim. Saudações, sim, um mago. Saudações, rei Arthur. Sabe meu nome? Eu sei. Procuram o cálice sagrado. É o que procuramos. Sabe que está escondido, Tim. Sei. É, estamos procurando o cálice sagrado. Precisamos encontrar o cálice sagrado. Precisamos. É, isso. E estamos procurando... Isso, e já faz um bom tempo. Um tempão. Então, qualquer coisa que pudesse fazer para ajudar seria... muito... útil. Ah, escuta, pode nos dizer onde... Não quero que perca mais tempo, mas será que pode nos dizer onde podemos encontrar um... O quê? Um cálice! Isso, acho que sim. Isso mesmo, é. Sim! Obrigado. Obrigado. Ótimo. Escuta, é um homem ocupado e nós... Sim, eu posso ajudar a encontrar o cálice sagrado. Ao ótimo, norte, ótimo. Existe uma caverna, a caverna de Kaerbanog, onde, escrito em runas místicas sobre a rocha, as últimas palavras de Olfin Bedwer de Reged esclarecem o último local de descanso do cálice sagrado. Onde podemos achar essa caverna, Tim? Sigam-me! Mas sigam só se forem homens destemidos, pois a entrada da caverna é vigiada por uma criatura tão vil, tão cruel, que nenhum homem que a enfrentou sobreviveu. Ossos de 50 homens estão amontoados em sua toca. E tão bravos cavaleiros, se suspeitam de sua coragem ou força, não deem mais nenhum passo, porque a morte os espera com dentes horrendos e afiados assim. Que desempenho excêntrico. Senhor. Então é melhor deixá-los aqui e continuar a pé. Desmontar! Observem a caverna de Kaerbanog. Ótimo. Me deem cobertura. Com o quê? Só me deem cobertura. É tarde. O que foi? Lá está ele. Onde? Ali. Atrás do coelho? É o coelho. Seu velho tonto! Que foi? Assustou a todos nós! Não é um coelho como outro qualquer. Aquele é o roedor mais vil e cruel que vocês já viram na vida. Seu idiota! Eu fiquei tão assustado que borrei a minha armadura. Aquele coelho tem um temperamento muito cruel. É um assassino. Ah, não me enche. Ele vai acabar com você, meu amigo. Seu escocês idiota. Eu estou avisando. O que ele faz? Morde o traseiro? Ele tem dentes afiados assim. E ele dá saltos enormes. Sei. Olhem os ossos. Vá, Bors. Corte a cabeça dele. Claro, ele é bobinho. Vai sair um picadinho de coelho. Vejam! Meu Deus! Eu avisei. Me borrei de novo. Eu avisei, mas vocês quiseram me escutar? Não! Vocês sabem de tudo, não é? Agora tá aí, ó. É só um coelho inofensivo, não é? É sempre assim. Cale a boca! Ninguém quer me escutar. Atacar! Vamos! Então, quantos homens perdemos? Doen. Peng. E Bor, são 5. 3, senhor. 3. É melhor não arriscar outro ataque de frente. Esse coelho é uma dinamite. Será que se confundiria se fugíssemos outra vez? Cale a boca e troque de armadura. Vamos provocá-lo. Talvez fique tão furioso que cometerá um erro. Com o quê? Bem... Temos arcos? Não. Temos a Santa Granada de Mão. É claro. A Santa Granada de Mão da Antioquia é uma das relíquias sagradas que o irmão Maynard trouxe na viagem. Irmão Maynard, traga a Santa Granada de Mão. Como funciona? Não sei, meu soberano. Consulte o livro dos armamentos. Armamentos, capítulo 2, versículos 9 a 21. E São Átila ergueu a granada de mão e disse... Ó Senhor, abençoe tua granada de mão, com a qual podes explodir todos os seus inimigos em sua misericórdia. E o Senhor deu um sorriso e as pessoas festejaram com carneiro, preguiça, carpas, anchovas, orangotangos, sucrilhos, morcego das frutas e Pule também... Pule umas partes, irmão. E o Senhor ainda disse, primeiro deveis remover o pino sagrado. Depois deveis contar até 3. Nada mais, nada menos. 3 deve ser o número que deveis contar e o número da contagem deve ser 3. Não deveis contar 4, nem contar 2, a não ser que então proceda ao 3. O 5 está fora. Ao chegar ao número 3, sendo o terceiro número a ser alcançado, atirai a santa granada de mão da Antioquia em direção ao seu inimigo, que ao meu ver será um perverso, e deverá morrer. Amém. Amém. Muito bem. 1, 2, 5! 3, senhor. 3! Você ouviu isso? Veio dali. Ali, vejam! O que está escrito? Mas que idioma é esse? Irmão Maynard, é nosso sábio. É aramaico. Ah, é claro! José de Arimateia. Claro. O que está escrito? Está escrito... Aqui talvez se encontrem as últimas palavras de José de Arimateia. Aquele que for valente e puro de espírito... poderá encontrar o cálice sagrado... No castelo de... Como? O castelo de... O que é isso? Ele deve ter morrido enquanto escrevia. Ora, o que é isso? É o que está escrito. Se ele estivesse morrendo, não se preocuparia em escrever. Ele só diria. É isso que está escrito aí. Talvez ele estivesse ditando. Ah, cale a boca. Tem mais alguma coisa? Não. Apenas... Será que ele quis dizer Camargue? Onde é isso? Eu acho que é na França. Não tem um São... em Cornwall? Não, é em São Ivo. São Ivo, é. Não, não, é... vem da garganta. Não é... surpreso e alarmado. Você quer dizer... Isso mesmo. Meu Deus! Essa é a fera negra de... Fuja! Vamos fugir! Vamos! À medida que a fera negra se aproximava, a fuga para Arthur e seus cavaleiros parecia impossível. Quando, de repente, o cartunista teve um infarte fulminante. O perigo do desenho já não existia. A procura do cálice sagrado poderia continuar. Lá está. A Ponte da Morte. Ah, ótimo. Vejam! Lá está o homem da cena 24. O que está fazendo aqui? Ele é o guardião da Ponte da Morte. Ele faz 5 perguntas a cada viajante. 3 perguntas, senhor. 3 perguntas. Aquele que responder as 5 perguntas... 3 perguntas, senhor. 3 perguntas, cruza a ponte a salvo. E quem errar a pergunta? Ele será lançado na garganta do perigo eterno. Caramba! Quem vai responder as perguntas, senhor? Sir Robin. Sim? Bravo, Sir Robin. Você vai. Eu tive uma ideia. Por que Lancelot não vai? Sim, deixe-me ir, meu soberano. Cuidarei dele sozinho. Depois eu posso ir pelo noroeste espere, e aí espere, eu vou... Espere! Apenas responda 5 perguntas, 3 perguntas e... 3 perguntas da melhor maneira que puder. Observaremos e rezaremos. Entendo, meu soberano. Boa sorte, bravo Sir Lancelot. Que o senhor esteja contigo. Pare! Quem quiser cruzar a Ponte da Morte responderá 3 perguntas com cuidado antes de chegar do outro lado. Faça as perguntas, guardião da ponte. Eu não tenho medo. Qual é o seu nome? Meu nome é Sir Lancelot de Camelot. E o que procura? Procuro o cálice sagrado. Qual é a sua cor favorita? Azul. Ótimo, pode passar. Obrigado. Muito obrigado. É fácil. Pare. Quem se aproxima da Ponte da Morte responderá 3 perguntas com cuidado antes de chegar do outro lado. Faça as perguntas, guardião da ponte. Não tenho medo. Qual é o seu nome? Sir Robin de Camelot. E o quê? Procura. Procuro o cálice sagrado. Qual é a capital da Assíria? Essa eu não sei, não. Pare! Qual é o seu nome? Sir Galahad de Camelot. E o quê? Procura. Eu procuro o cálice. Qual é a sua cor favorita? Azul. Não! Pare. Qual é o seu nome? É Arthur, rei dos Bretões. E o quê? Procura. Procuro o cálice sagrado. Qual é a velocidade de uma andorinha sem carga? Como assim? Uma andorinha africana ou europeia? Oh, é isso, eu não sei. Como sabe tanto sobre andorinhas? Um rei tem que saber dessas coisas. intervalo. Lancelot! Lancelot! Lancelot! Lancelot! Lancelot! Lancelot! Atenção, carro 218, dirigir-se à rua 68. Lancelot! Lancelot! Lancelot! O castelo de Ar. Nossa busca está no fim. Louvado seja Deus. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por nos conceder o mais sagrado... Meu Deus! Alô, cavaleiros ingleses nojentos. Monsieur Rei Arthur, que tem o cérebro de um pato. Nós, os franceses, passamos a perna em vocês de novo. Como se atreve a profanar este lugar com sua presença? Eu exijo, em nome dos cavaleiros de Camelot, que abram as portas do castelo sagrado. Aonde o nosso próprio Deus nos guiou. Como vocês, os ingleses, dizem, vou assoar o nariz em vocês, nobres de meia tigela. Vocês pensam que enganam os franceses com essas cortesias e esse comportamento. Eu abano minha genitália para suas tias, seus grandes trapaceiros nojentos de quinta categoria. Em nome do Senhor, nós exigimos entrar no castelo sagrado. Nem pensar, seus bundões. Eu espremo minhas espinhas em vocês e digo que sua exigência é uma tolice, seus limpadores de nádegas alheias desprovidos de cérebro. Se não abrirem esta porta, vamos tomar o castelo à força. Em nome de Deus e da glória de nosso... Basta! Já chega disso! Partam agora e não regressem nunca mais. Ou vamos atirar flechas em suas cabeças e vamos fazer castanholas com seus testículos. Venha, ignore-os. Sai daqui, ingleses! Não regressem, vagabundos miseráveis. E se ficaram horrorizados com os insultos desta vez, não viram nada, nadinha, seus cavaleiros ingleses, porcaria. Acerta a cabeça. Thank you. Devemos atacar imediatamente. Sim, meu soberano. Preparar para atacar! Franceses! Hoje o sangue dos cavaleiros valentes será vingado. Em nome de Deus, não devemos parar de lutar até que todos vocês estejam mortos e o cálice sagrado regresse para aqueles que foram escolhidos por Deus. Atacar! Mas como eu não fiz nada? Pode ir. Pode levar. E esse aqui também. Pra trás, pra trás. Todo mundo pra trás. Vamos lá, vamos lá. Pra trás. Isso aqui é uma arma de ataque, não é? Ei, você. Por hoje chega.